portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Pensa na preguiça de sair, de se armar inteira, se comportar como solteira, dá moral pra qualquer oi. Pedi uma conta pra 10, o que era pra rachar em dois. E pensa na preguiça de som alto, pega fila no banheiro, querer fumar o seu cigarro e não achar o isqueiro. Eu vejo o seu estresse. Pra isso vai ter que forçar um papo com alguém que me conhece. Por isso eu aceito os seus defeitos, insistindo na minha cara, pode me xingar inteiro. E fora a saudade chata que vai bater na sua porta, e pra ter paz vai precisar de um chip novo. Se acha que eu tô perturbando agora, você tem certeza, quer ficar solteira ou quer tentar de novo? Priscila Sena! Priscila Sena! Pensa na preguiça de sair, comportar como solteira, dá moral pra qualquer oi. Pedir uma conta pra 10, o que era pra rachar em dois. E pensa na preguiça de som alto, pega fila no banheiro, querer fumar o seu cigarro, não achar o isqueiro. Eu vejo o seu estresse. Pra isso vai ter que forçar um papo com alguém que me conhece. Por isso eu aceito os seus defeitos, insistindo na minha cara, pode me xingar inteiro. E fora a saudade chata que vai bater na sua porta, e pra ter paz vai precisar de um chip novo. Já que eu tô perturbando agora, me larga pra servir o tanto que eu perturbo tu. Me fora a saudade já tá aqui, vai bater na sua porta, e pra ter paz vai precisar de um chip novo. Se achar que eu tô perturbando agora, me larga pra servir o tanto que eu perturbo tu. E aí, cê tem certeza, quer ficar solteira ou quer tentar de novo? Olá, Marcelinho CDs! Isso é Priscila Sena! Beijo, Erimobo! Chupeta, menino, nem que eu tivesse ensaiado com a banda, eu tinha saído tão bom, Chupeta. Eu não ensaiei uma vez, Chupeta.